mas que temos sede de ti, temos fome de ti, Senhor. Ante a tua santidade te adorarei, de puro linho me atavio pra me achegar a ti. Envolto em tua graça me atrevo a dizer que todo o meu anseio é face a face te ver. Insaciável sou mais de ti, desesperado estou por mais de ti do que está. Mas você precisa ser quebrantado. Se o fato de eu chorar te incomoda, me desculpa, querido, mas você precisa ser quebrantado. Por favor, em nome de Jesus, não rotule a multiforme graça de Deus por aquilo que você acha que é certo ou errado. Porque Deus se move e se move. Se move, se move, se move. grande é a sua misericórdia que pode nos alcançar. Porque a sua palavra é como uma faca de dois gumes que penetra a ponto de dividir a alma e o espírito, ossos e medulas. Essa é a palavra de Deus, é a verdade da palavra de Deus que ilumina nossas vidas e faz com que nós nos curvemos diante de Deus assim: olha, Deus, eu não sou nada, eu tenho feito tanta coisa errada, eu não sou ninguém. Por que o seu amor ainda se manifesta na minha vida? Porque eu não mereço. Quando você vê quem você é, a luz de Deus, como Deus te vê, aí você percebe quão grande é o amor dele pela sua vida. E Deus quer te amar nessa noite. Ele quer te amar nessa noite. Oh, aleluia. Ele quer te amar e te abraçar nessa noite. Ele quer que você olhe para você mesmo e diga assim: eu quero ser diferente do que eu sempre fui. Eu quero essa unção na minha vida. O que que eu tenho que fazer, querido? Você tem que dar o seu passo em direção a Deus. Eu, crente muito tempo, conhecendo a palavra de Deus, permaneci estável no mesmo lugar, dizendo: Senhor, eu quero mais de Ti. Senhor, eu quero mudança de vida. E permanecia no mesmo lugar. Depois de 4, 5 anos, eu cheguei e falei: Deus, eu quero mais de Ti. Eu quero mais de Ti. E Deus começou a se mover na minha direção, queridos. É porque eu sou melhor do que você? Não. É porque eu descobri que tinha que dar o primeiro passo. Essa palavra é para você que é crente. É para você que está na igreja. É para você que está acomodado. Saia da sua zona de conforto. Ouse chegar mais perto de Deus. Aceite a disciplina do Espírito Santo que dói, mas cura. Receba o amor de Deus. Receba a graça de Deus. Receba a ministração do Espírito Santo. E haja uma nova identidade para a sua vida, querido. Porque pela unção que chega na sua vida, Deus te dá uma nova identidade. E não será mais chamada pelo seu nome, mas pelo nome do Senhor Altíssimo. Aleluia! Aleluia! Oh, Deus maravilhoso! Bom, nós somos um fato. A soma das nossas vidas, não é mesmo? Então agora vamos cantar uma canção que eu sei que abençoou muitas vidas e muitos corações. Eu tenho certeza que você nessa noite vai se sentir: ai, que bom que é essa música, que delícia, eu me lembro. Ai, eu era pequenininho, eu tinha 2 anos. Não, diga isso em nome de Jesus. Tá? Faça um teste, que larga o mundo agora. Cristo quer dar tudo novo pra você.